Panorama Agrícola para 5 de dezembro de 2013, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de Lua Nova, este é o Panorama Agrícola de 5 de dezembro. O ditado de hoje é: onde há fumaça, há fogo. No programa de hoje você confere: CEPAF hoje organiza evento para destacar 30 anos de pesquisa. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre grupo de pecuaristas. Dica do dia. Sabe um lugar aonde você deve ir se busca saúde? Vá à feira. Por isso, coma hortaliças diariamente. Procure na feira a melhor hortaliça para o seu paladar. As hortaliças são ricas em vitaminas, em sais minerais e em fibras, e são fundamentais para a manutenção da nossa saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é necessário pelo menos que você coma 3 porções de hortaliças por dia. É hora das notícias. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, lançou recentemente em Nova York 2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. A escolha destaca o papel do setor na segurança e na soberania alimentar e produção de alimentos dos países, principalmente nos países em que a temática da fome é muito evidente e debatida. Para acompanhar e planejar as atividades do Ano Internacional da Agricultura Familiar, aqui no Brasil, o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, criou o Comitê Brasileiro para o Ano da Agricultura Familiar. Esse comitê será composto por 18 entidades públicas, entre elas 12 ministérios, e também representantes da sociedade civil. O Ano Internacional da Agricultura Familiar tem o objetivo de destacar o papel da agricultura familiar na diminuição da fome e da pobreza. Vai promover ampla discussão e cooperação no âmbito nacional, regional e global para aumentar a conscientização e o entendimento dos desafios que esses agricultores enfrentam e ajudar a identificar maneiras eficazes de apoiar o segmento da agricultura familiar. No Brasil, a agricultura familiar tem mais de 4 milhões de estabelecimentos familiares, distribuídos entre os 26 estados e o Distrito Federal, que alimentam a população brasileira e movimentam a economia nacional, sendo responsável por 33% do Produto Interno Bruto Agropecuário e por 74% da mão de obra empregada no campo. A gerência de marketing e comunicação da EPAGRE está lançando o folder EPAGRE CIRAM, Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina, desenvolvendo tecnologias ambientais para o futuro. Você pode acessar informações sobre o CIRAM no site ciran.epagre.sc.gov.br. Fundado em 1998, o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina, EPAGRE-CIRAM, tem a missão de gerar, disponibilizar e difundir informações e tecnologias ambientais, hídricas e meteorológicas para o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população catarinense. Com sede em Florianópolis, a EPAGRE-CIRAM atende demandas de todo o estado, atuando nas seguintes áreas: agrometeorologia, gestão e saneamento ambiental, geoprocessamento, meteorologia, ordenamento ambiental, tecnologia de informação e zoneamento agroambiental. Confira a entrevista de hoje. Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar de Chapecó destaca os 30 anos como unidade da IPAGRE a dedicar-se ao tema Agricultura Familiar. Detalhes com o engenheiro florestal Dorli Mário da Croce, gerente do CEPAF. Vai ser uma comemoração onde estaremos festejando os 30 anos do CEPAF. Iniciou com CPPP, Centro de Pesquisa para Pequena Propriedade, e hoje é Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar. Além disso, tenho 65 anos de pesquisa no estado de Santa Catarina, que também, desde o início do 48, estamos também nesse período homenageando essa data, comemorando essa data lá. Quais são as referências em pesquisa no CEPAF? Bom, o CEPAF é diferente das outras unidades. Por quê? Porque não existe uma cultura só. Ela tem uma diversidade muito grande. São pequenas propriedades e que cada propriedade é uma empresa, é muito grande a diversidade de culturas dentro dela. E todas elas nós temos resultados, principalmente hoje. Teríamos parte de erva mate, está voltando o ciclo da erva mate de novo. A EPAG fez um dos primeiros pacotes tecnológicos de pesquisa em erva mate, da mesma forma que lançou a primeira semente selecionada do Brasil. Tem a área de pesquisa de milho, que é muito forte, que tem diversos cultivares lançados. Tem a área de feijão, que seria também uma das linhas. E algumas pesquisas direcionadas onde que tem convênio com instituições fora, vamos dizer, da IPAGRE, que tem avaliações de cultivares de trigo, fruticultura em geral, desde morango, citros, e então tem uma infinidade muito, uma gama muito grande. Não é uma cultura apenas direcionada. Ali nós temos que trabalhar com todas elas. Por falar em feijão, nesta quinta-feira, dia 5, também ocorre o lançamento de um livro sobre o feijão? Exatamente. Tem um livro que os pesquisadores estão lançando e que estamos comemorando todos esses eventos, da mesma forma que vai ter também outros banners, livros e outras comemorações em relação ao uso de dejetos suínos na agricultura familiar. Você ouviu a entrevista com o engenheiro florestal Dorli Mário da Croce, gerente do CEPAF, que também nesta quinta-feira lança o livro Manejo Fitossanitário na Cultura do Feijão. Fique ligado no Panorama Regional. Grupo City. Através de um trabalho de conscientização e motivação de produtores de gado de corte no município de Palmeira, na região serrana, formou-se o primeiro Grupo City, que é Clube de Integração e Troca de Experiências, como forma então de organização e difusão de tecnologias para melhoria dos sistemas de produção. Os produtores participantes desse primeiro grupo são pequenos pecuaristas que adquiriram touros de raças britânicas no ano passado e que, através desse investimento, pretendem aprimorar a produção de terneiros de qualidade para abastecer o mercado dessa categoria animal. Esse ano já foram realizadas duas primeiras reuniões do grupo, onde a primeira reunião foi realizada na propriedade do senhor Geraldo Costa de Oliveira, na comunidade de Cerro Alto, onde foi abordado o tema sobre sanidade do rebanho, ministrado através de palestra da médica veterinária Caroline Ramos. Nesse evento também foi conhecido o sistema de engorda de novilhos precoces praticado na propriedade do Sr. Geraldo, visto que o mesmo possui em sua propriedade apenas a terminação de bovinos. Esse fato, então, é interessante, pois o proprietário tem a necessidade de animais para reposição de animais, né, que podem ser produzidos pelos outros participantes do Grupo City. E na segunda reunião, o grupo reuniu-se na propriedade do Sr. José Gilmar Coelho de Souza, na comunidade de Lourenços, para tratar sobre o manejo reprodutivo do rebanho. Na ocasião dessa, então, participou o médico veterinário Fabiano Zago, da EPAGRE Estação Experimental de Lages, que ministrou uma palestra abordando os pontos importantes para a melhoria dos índices reprodutivos das propriedades integrantes do grupo. Segundo o engenheiro agrônomo Clairton Cruz de Silveira, que é o extensionista rural do Escritório Municipal da EPAGRE de Palmeira, como uma primeira impressão sobre a estratégia de trabalho que está sendo implantado, O grupo achou válido esse tipo de iniciativa sob os seguintes pontos, né? Conhecimento adquirido, objetivo comum, integração entre os participantes e também o serviço, né, de assistência técnica mais dirigido para essa atividade. Hamilton Weber Xavier, Chicão Epaga, João de Lazio para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.